Hoje é sexta-feira, vamos festejar. Chama toda a rapa que hoje tem. O bebê mandando bem, rap pra dançar. Chegou o fim de semana, vamos curtir já. Hoje é sexta-feira, vamos festejar. Chama toda a rapa que hoje tem. O bebê mandando bem, rap pra dançar. Chama toda a rapa que hoje tem. O bebê mandando bem. Fim de semana todo mundo vem pra curtir, desestressar. No meio da multidão, curtir um som, dançar, sentir a vibração. Sexta-feira com os amigos, hoje a festa começou. Sexta-feira, sabadão, no domingo churrascou. Vem da praia, na piscina, caipira de limão. Mulheres adoram tequila, nós adora um do bom. Comemora com Xandão, brinda um whisky do bom. Sempre junto com os irmãos, é maior satisfação. Tirando uma onda, só praiano, só floripano. Aqui tá cheio de mina e tá cheio de mano. Curtindo a vida, a gente vai relaxar. É um lazer, vem somar nessa vida do rapá. Na piscina, todo mundo só dando canivete. É o rap, é vitória na vida dos moleques. Chegou o fim de semana, vamos curtir já. Hoje é sexta-feira, vamos festejar. Chama toda a rapa que hoje tem. O bebê mandando bem, rap pra dançar. Chegou o fim de semana, vamos curtir já. Hoje é sexta-feira, vamos festejar. Chama toda a rapa que hoje tem. O bebê mandando bem, rap pra dançar. Fim de semana, sem sofrer, sem drama. Eu e essa linda dama. Sexta-feira ela me chama pra bailar. Linda diva tropicana, minha tica floripana, tipo rainha cubana. Praia comigo no mar. Curte gata, tá bom, que eu curto a Vera. Toca no coração, que ele acelera. Tudo na sedução, daí já era. Festa, rap, verão. Toda a galera extrovertida, com felicidade vive a vida. Vibe positiva, destruindo a negativa. Na ativa, sou uma né do bem com habilidade. Fim de semana agito as festas na minha cidade. Sou do morro, sou da pista também, curta a vida. Sem dever pra ninguém, floripano. Linda me deixa zen, faço a festa. No rap mando bem. Chegou o fim de semana, vamos curtir já. Hoje é sexta-feira, vamos festejar. Chama toda a rapa que hoje tem. O bebê mandando bem, rap pra dançar. Chegou o fim de semana, vamos curtir já. Hoje é sexta-feira, vamos festejar. Chama toda a rapa que hoje tem. O bebê mandando bem, rap pra dançar. Fala festa, hoje tem MC Gaman, bug do cash, é rap com reggae, noite alegre, hit na pista, som dos moleque. Garota dançando, os mano curtindo, balada bombando, Gaman divertido na frente da praia, no dia mais lindo, dentro da balada, rap não é divino. Vai galera, curte a pampa, os moleque manda bem. O dia é nosso, a noite é nossa e não tem pra ninguém. É pra quem sabe curtir, pra quem gosta de dançar. O nosso baile é do bem, abençoado por Jah. Chegou o fim de semana, vamos curtir já. Hoje é sexta-feira, vamos festejar. Chama toda a rapa que hoje tem. O bebê mandando bem, rap pra dançar. Chegou o fim de semana, vamos curtir já. Hoje é sexta-feira, vamos festejar. Chama toda a rapa que hoje tem. O bebê mandando bem, rap pra dançar.